Somos o que somos, sub-louco, sol subterrâneo, louco terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora do tal falar do mainstream. Somos o que somos, sub-louco, sol subterrâneo, louco terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora do tal falar do mainstream. Somos algo muito além do que se pode ser visto, mas não somos nada além do que se pode ser ouvido. Fazemos arte, mas não somos artistas, somos arteiros, apenas poetas pacíficos. Com total dedicação na hora de escrever. Quem sabe o que eu penso também sirva pra você. Usamos o poder da voz de forma positiva. Isso é verdade. Quando ela chega, expulsa toda a maldade. Sem capital pra tecnologia, que o tema é correria. Várias mentes pensando e na mesma sintonia. Amplificando pensamento, eternizando sentimentos. Vai, vai, vai, Zé, vai. Faço minha parte do meu jeito, do jeito que posso em frente. Tempo passa, ainda me falta tempo. O tempo é dinheiro. Mas não vou ser um rap, um garimpeiro. Explora e abandono o terreno pro ouro de dono ser o prêmio. Nossa meta é mudar nossa ideia. Somos o que somos. Quem cantou pros pombos na praça dos pombos. Mas espera, show monstro. Sabe que talento é feito, reconhecimento com o tempo. Sustento rap, mas eu tiro o sustento. Sem dinheiro pra condução. Vontade a venda do próprio show. Jogo. Sem dinheiro pra comprar computador. Pois a mente que pensa buscar independência não fala besteira. Do outro lado da trincheira. Somos o que somos, sub-louco, sol subterrâneo, louco é terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora do tal falar do mainstream. Somos o que somos, sub-louco, sol subterrâneo, louco é terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora do tal falar do mainstream. Tudo com a mídia globaliza na TV, toca de monte do forró, sertanejo do pagode, ao hard rock. Talvez se nós tocasse um cavaquinho com pandeiro, ia ter show no Morumbi do sub-louco com os travessos. Mas não, verdadeiro som, muito não tem preço. Poucos fazem o coração e vários fazem por dinheiro. Seu progresso é consequência da raiz do que você planta. Se tu canta pra favela, é pra favela que tu canta. Independente, a independência torna-se pendente. Nosso rap é ausência da sua gravadora quente. O importante é conteúdo, é verdade no bagulho. Cantar com o coração pra não dar tiro no escuro. Sou mais um louco sonhador, desde menino sempre fui assim. Esse é o meu estilo, eu tô ligado que nem tudo é mil maravilha, mas eu vou lutando até o fim dessa trilha. Por isso eu faço a minha, sem tirar ninguém. Corri um pouco é bom pra aprender mais o que sei. Nessa terra sem lei, sou mais um MC com muita fé e saúde. Sem bagagem importante, não me lute, não julgo por ninguém. Dou valor no que tenho, no que me satisfaz. Despertei assim de cabeça erguida. Vamos em frente, rapaz. Vamos em frente, rapaz. Somos o que somos, sub-louco, sol subterrâneo, louco terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora do tal falar do mainstream. Somos o que somos, sub-louco, sol subterrâneo, louco terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos, vitória nunca desistir, fora do tal falar do mainstream.